4. Charlie Alfa-Tango, me escuta? Confirmando Sierra November, Sierra November, a notificação para 19:20. Afirmativo, só mais um instante. Confirme o tráfego que modulou? C940. Afirmativo, sente. Sala Delta, o trip 542. Afirmativo, 5488 no Solos 32, libere na Delta. Chame o Solo em 121 no decimal 9. Obrigado, 219. Sente 29, vento 110 graus, 08 nós, autorizado decolagem, pistão no zero. Autorizado decolagem, pistão no zero. Série 2476, aguarde as instruções. Guarda. Ativo. Autorizado Sierra November, Sierra November. Coordenação com a torre para uma proa direta. 500 pés. A torre na frequência 118.95, o Charlie Alpha Tank. Objeto 5729. Objeto 5729, contato na decolagem, voo 390, saída da El. Passou 2000 já, passou a Leda? Autorizado, Leda 5729. Obrigado. Mike Snatch Romeu, chame torre em 11895 para ingressar no circuito. Vai chamar 11895, grave, senhor. Vai chamar no circuito, boa tarde. Boa. 1399 para o site, 9. 399 autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera 186, 1015 o ajuste. Está autorizado até o ponto de espera. Livre, boa, 1399. Autorizado, vai seguir o 737 da Gol e no ponto de espera chama a torre 118.95. Ajuste no 05, 3217. Pega na nave da Gol, ponto de espera 3219. Gol no 399, confirme POB alternativa, autonomia. Não, foi solicitada de compra de opção aí, 410, Gamião, 138 barra. Sente. Alfa Tango, prossiga. Oi, boa tarde, nos vem na zona de pronto, espera pra lá. Confirme para a torre, confirme, cheque o rádio e transmita novamente. O gol no 399, ponto de espera pronto. Ah, agora o senhor está no ponto de espera, okay, que chamou na, taxiando ainda no Pátio Uno. Gol no 399, a linha mantém. Vem mantendo 399. autorizado o táxi, aposto na interseção antes de ingressar a pista no 7. 1 hora, nave a 10 milhas, no rumo sul, é um Papa Alfa 34, mantendo 3 mil pés. 1257. Tia Alfa Tango vai para rimar, isso? Pronto para decolagem? Ok, então decola de imediato com proa Nordeste, ok? Proa Nordeste, mantenha-se aí à esquerda da final da 17, que eu tenho um helicóptero aproximando aí para a 17. É um Robson 44, informe quando o visual com esse helicóptero. Tia Alfa Tango. Positivo, decolou para a Nordeste, aqui ainda não visual com a aeronave aproximando para a 17. Eu entendi que está visual com o helicóptero aproximando para a 17? Negativo, ainda não visual. Ok, então eu pedi para o senhor manter aí à esquerda, à direita, ok, pode manter esse setor aí noroeste, e reporte quando visual com o helicóptero na final da 17, ok? O Mike, o Thiago Afatano. Positivo, senhor. O Mike Select Romeu está no visual com o Thiago Afatano, se quiser reduzir a velocidade aqui, estou numa longa final da 17, para o cruzamento dele para a RMAR. Golo 399, livre decolagem da 10, vento 10 graus, 079. Livre na base. Ok, Tiago Alfa Tango, só reporte visual com o Robson na final da 17. Positivo, ainda não estou visual. Vou dar uma alongada aqui, Torre, e após eu giro para a gente. Ok, pode manter aí paralelo a final da 17, ok? Pode manter aí com rumo paralelo ao 17. Dentro de, acho que um minuto, você já cruza com o helicóptero aí. Positivo, grato. O Mike, direto Romeu, direto para Bata? No bridge. Reporte no solo controlado da Bata, vento 110 graus, 07 nós. Reporte cruzando com o tráfego informado, Mike Juliette Romeu. A reportar cruzando com o tráfego informado do Thiago Afatango, pelo menos no check-in. 3217, alinha e mantém. Série 2476, pronto para cópia? Prato. Autorizado Santa Cruz 180, Golf 677, decolagem da 10, direita, saída da El, Leda e Léus, controle em 120, decimal 8, aciona 5513. Read back correct, 1395. Meu controle, 120, decimal 8. 2-0, Westbound. Ponto 8 é o controle. Confirme a saída da El, o complemento não foi copiado. Da El, Leda, após Leda e Léus. Bem, está copiado. 2-4-7-6. Pode autorizar a lançamento? 08, nós, Mike, Juliette Romeu. Botará no solo controlado, Romeu. 5, reposta pisado no LS. 1-0, 1-5, ajuste. 2015, tamaria estabilizado, pistão. 0 grau, 08 nós. Reporte no solo controlado da RMA. Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango na escuta da torre. Positivo, na curtíssima final para a RMA. Reporte no solo controlado da RMA, vento 120 graus, 09 nós em Salvador. Charlie Alfa Tango. Positivo, vai chamar no solo da RMA, Tango. 40 minutos, é Alfa Tango Romeu Tango Golf, chama agora Torre em 1-1895 para ingressar no circuito. Torre, 10895 graus, outro lado, Tango. Do 925. Vou 925, complete a aproximação, Torre 18, 95. 295, muito obrigado. Boa tarde, Salvador, 3350, boa tarde, então Alfa. 560, desço para o nível 060, chegada Mari, ajuste no 095. 060 no perfil da Mari, 3560. Uf, continue aproximação para o Nocete, reporte final de 3 milhas. Vai reportar na final de 3 milhas, dá o Nocete, Roberto Angol. Oi, boa tarde, gol 925, agora 2 milhas de Simbra, abaixou e travou. Ouro 925, seguinte, continue aproximação e aguarde a autorização de pouso. Guardando. Desça para 500 pés, ajuste no 095 na proa do farol de Itapuã. Confirme pessoas a bordo. Uno copiado, Mike Delta. Charlie Alfa Tango na escuta. Ok, Charlie Alfa Tango, Solos 4-2, frequência livre. No site decolado aos 43, chama agora o controle 120.8. Afirmativo, chama agora o controle 120.8, dan 3217. Confirme o tipo da aeronave, November Oscar Romeo. 5 autorizado, pouso, pista no zero, vento 110 graus, 079. Esse pouso, pista no zero, 925. Desço para 500 pés, November Oscar Romeo. Reporte para o toque arremetido em Serra Delta Juliette Hotel. 360 pela esquerda, vai para mal, Roberto Agosto. Salvador, boa tarde. Dan 3217, decolou, passa 3.500 pés no perfil da saída da ELA. Dan 3217, contato na decolagem, 360, saída da ELA. Afirmativo, saída da ELA, posso voar direto Leda, Dan 3217? Autorizado, proa de Leda, Dan 3217. Afirmativo, voando direto Leda, Dan 3217, obrigado. Controle Salvador Azul 4206. November Oscar Romeo, após o pouso, eu corrigindo, o toque arremetido em Serra Delta Juliette Hotel, você vai prosseguir para Salvador? Então a gente não tem nenhum problema aí com o pessoal na final, você vai fazer toque arremeter e voltar com a proa do litoral, proa sul, para o litoral ingressar no axé. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206. Boa tarde, 4206, vai descer para o 060. A chegada é a Mário, ajuste no 095. 060 na Mário, informa que a frequência do centro estava bloqueada e com forte água e a gente transmitiu aqui para vocês, passando para vocês. Acione identificação, 4206. 75, estabilizou. 1755, complete a aproximação, torre 11895, compôs. 295, boa. Go 1395, descend 2000 feet, Kennedy 1015, clear LS approach, report established, localize the course. Descend 2000, altimeter 1015, call you established. ILS runway 10, go at 395. Oh, God. Continue aproximação, agora de utilização de pouso. Guarda, até logo. Go 1925, libere direita, no solo aos 45, chama o controle. Só olhando 2 muito obrigado, boa tarde. Mike Eco Delta, mantém a proa do farol de Itapuã e para ingressar no circuito, chame torre 11895. Go 925 para segue Alfa, reportante da Juliette. Alfa antes da Juliette, 925. Sente, Liz, para o Tango. Gostaria de gol 755, passeado travado, pista 10. Gol no 755, continue para a inspeção, é voz de utilização de curso. Guardando. Aliás. 2000-1095, reportarema 3561. Controle 1, Mike Delta, pista 10, pronto. Agora sim, Mike Delta, contato lateral, chame torre em 11895. Encerra Delta Juliette Hotel. Livre pouso, vento 120 graus, 089. Livre pouso na 10, 755. Mike, é com o Delta, tá visual com a aeronave na final da 10? Afirma, tio. Autorizado, cruzar a final da 10, a retaguarda do Boeing, reporte tirando base para 17. Autorizado, a retaguarda do Boeing, cruzamento da 10, reportar a tirando base. Tango Golf no solo, os 48, qual o estacionamento? Ok, autorizado, agilizando o táxi. Ok, agiliza o táxi pela pista até a base. Reporte pista livre. 01, no mais, muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Gol no 755 no solo ao 50, libere à direita na Foxtrot e ao livrar chame o solo em 121.9. Mike com Delta autorizado de ir à base para 17, chame na final baixado e travando. Autorizado, base, cortará na final baixado e travando. Chame o centro Recife, a frequência 1-3325, alternativa 1251. 3217, agora com o centro Recife, 1-3325, 1251, boa tarde. Boa tarde. Gona 077, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 120 graus, 099. Reportaria no solo controlado, Delta. Obrigado, até a volta. Passou no mundial. Tower 18.95, have a nice landing. 18.95 to the tower, bye-bye. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1075. Estamos com a informação alfa. 1075, desça para o nível 050, chegada Mário, ajuste em Salvador, 1016. Azul 4206, prossiga para 2 mil pés, ajuste em Salvador, 1016, reposto estabilizado na LS. 2016, vai reportar LS, 4305. É o estádio do Bahia aqui do lado? Decolado ao 53, chame o controle, 1208. 3560, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, ótimo serviço. Corrigindo essa frequência, 1-1-8-95, 3560, composto. 18-95, bom serviço. Trip decola de imediato, o passarelo via Charlie, de imediato? Positivo, a linha na Charlie decola de imediato. Reagiliza o táxi, ingresso pela Charlie, aguarde a liberação para decolar de imediato. Aguardando. Passou Sembra, boa tarde, está 3560. Boa tarde, 3560, continua a aproximação, aguarde pista livre. Nossa, escuta. 1395 on the ground at 55, vacate the runway by right and call ground control 121 this morning. 2231 no livre decolar, 120 graus, 079. Livre decolar, 2231. Alfa do LED para 2, bola 3 também. Era 1-1-8-9-6. ingressar via Juliette para o Pátio 1. 4247. Pouso, vento 120 grão, 089. Teve pouso, 190, tá 3560. Passareiro 2231, decolado ao 57, controle, 1208. 208, obrigado, até a volta. Dois a bordo, prossiga na proa de Paris, ingressando no corredor Interlagos. Vitor Mike, Quebec. Seguindo via Paris, corredor Interlagos, levantando o Vitor Mike, porta na Paris. Vem para Oscar Romeo, para ingressar no circuito, chame torre em 1-1-8-9-5. Transferindo 1-1-8-9-5. Controle, passareiro 2-2-3-1. Passaria 2231, contato na decolagem, suba e mantenha o nível 200, saída Momo. Saída Momo 200. Estabilizado. Azul 4206, complete aproximação, torre 1895. 295 da saída, obrigado. É, o controle poderia coordenar com passaria da pós Momo pro de barreira. Aguarde. Obrigado. Sim. 4206, ciente, tráfego avistado, continue a aproximação e aguarde pista livre. Guardando, 4206. Tá, 3560 no solo 58, chame o solo em 121 decimal 9. 219, tá, 3560. Oscar Romeo tem condições de aproximar e pousar sobre a cabeceira 35 sem interferir com o eixo da 1028? Ok, então está autorizado o pouso sobre a cabeceira 35, vento 1-0 graus, 108 nós, reporte no solo controlado. ...4206, pista 1-0, autorizado pouso. O vento 1-0 graus, 08 nós, cheque trem. Baixado e travado, livre pouso, 4206. 4206, informa o tráfego à sua direita, um Augusta, está aproximando para a cabeceira 35, sem interferir na sua aproximação. Quem está com menos de casa, obrigado. Já escuta. Qual que é a posição 35? Salvador, boa tarde, Luciano 6210. Luciano 6210, Salvador, desça para 2000 na chegada Mari 1016. 2000 na Mari 1016, atente da Alfa, 6210. Autoriza voar direto ao VATAP 2231, meu passareiro? Autorizado. Azul já está cruzando o seu eixo, se tiver condições pode até aproximar e pousar próximo à interseção Papá. Sei, prato. Rono 075, livre ali. Fecha o Rono 075. Alinha e mantém. Conclua da direita, 5566, transponder 208 é o controle.